Na Rede Podcast, o bate-papo semanal sobre tecnologia, vida digital, ciência e cultura geek começa agora. Voltamos, PH, deixaram a gente voltar, quem diria, rapaz? Olha aí, estamos de volta. Estão deixando a gente sonhar, Dani. É verdade, estão deixando a gente sonhar e hoje a gente vai falar de uma coisa que está deixando a internet em polvorosa. O que, que é? O que, que é? O que, que é? Quero saber. Rapaz, é que a Anatel deu um parecer, divulgou esse parecer, nós recebemos, já botamos no blog, na rede, você pode acessar, ver com detalhes, que diz que smartphones e tablets importados não vão poder entrar se for uma pessoa física comprando. Conversa é essa? É verdade, tá lá no documento da Anatel que nós recebemos. Se a Anatel pegar para fiscalizar, ela não vai homologar o aparelho e vai mandar de volta pro país de origem. A gente vai explicar um pouco mais que isso é o famoso engodo. É um engodo. A internet grande. Tem gente dizendo um negócio, tem gente dizendo outro negócio. Esse engodo a gente vai desengodar agora. Outros mini assuntos que a gente também vai abordar, a gente vai falar de um chinês aí que tá criando bebês. Exato. Né, no nosso lado, ciência. Exato. Digamos assim, ciência também, eu vou colocar uma pitadinha de rumor em cima disso. E vamos comentar um pouquinho sobre esportes aí, porque o Neymar... Ah, Neymar. Neymar tá jogando videogame, Dani. Rapaz, ele tá aproveitando aí, né? O esporte começou há alguns anos. Era basicamente o que a gente ouvia falar, basicamente era do LoL, né? Do Sim. League of Legends. Mas depois nós tivemos vários outros jogos que entraram nesse fenômeno do esporte. Nós temos jogos de tiro em primeira pessoa, o próprio FIFA, o PES. E a gente tem vários jogos agora que estão fazendo sucesso, não só com a garotada, muita gente já com os seus 30, 40, né? Horas, 40 anos de idade, os boleiros também, gente famosa entrando nessa onda, que é muito legal. Isso aí, Daniel é gamer. Gamer, Daniel sim. Daniel é gamer. Mas a gente comenta sobre isso daqui a pouco. Ó, se você comentar, a gente vai ler o seu comentário. Exatamente. Aqui. Então, para comentar é simples, blogs.diariodonordeste.com.br/ Na rede é o nome do nosso blog e o nome também do podcast. Você procura aí no Spotify, no Deezer e no iTunes como Na Rede Podcast. É muito show, é muito simples. Então manda lá um comentáriozinho. Pode comentar em qualquer post. Não precisa ser no post do Exatamente, podcast. Exatamente, que a gente post. Vai achar o seu comentário e vai falar aqui o seu comentário e o seu nome. Lembrando sempre, reforçando sempre. Vamos maneirar no linguajar, porque senão não vai entrar nos comentários, vai Nível ser barrado. Nível 5 de humor, né? De Exatamente. Humor e de amor, e de né? Amor. Então, rapaz, Daniel é jornalista mesmo. Teve até escalada hoje, Dani. Rapaz, tem que ser completo, né? Rapaz, como é que pode? Estão deixando a gente sonhar, viu, com deixando, esse podcast. Estão deixando. Vai deixando né? aí. Sim, vai deixando. Daniel Anatel. Certo. Rapaz, primeiro um resumo do engodo. Na semana, mais ou menos, a gente está no comecinho de dezembro, no meio de novembro, antes da Black Friday, o que aconteceu? Começou a sair em boatos de que a Anatel estaria homologando aparelhos eletrônicos que chegavam ao Brasil, importados, principalmente entrando ali pelos Correios, e ela confirmou inclusive para o nosso blog, para o Na Rede, que estava sim homologando esses aparelhos, não todos, porque ela não tem gente suficiente para isso, é uma amostragem, como a Receita Federal também faz, e os que elas pegavam, ela ia para homologação. Só que aí, na semana passada, surgiu um novo boato. Ou seja, no final de novembro. Final de novembro, já junto com a Black Friday, surgiu um novo boato, que smartphones e tablets, principalmente, estariam sendo devolvidos pela Anatel para os países de origem, países esses, na sua maioria, na sua maioria, a China, né? Os orientais, principalmente a China, porque ela não consideraria homologar esses aparelhos, porque ela estava se baseando numa lei, num regulamento, na verdade, que já está vigente na Anatel desde 2000, segundo a assessoria de imprensa da agência. Então, foi uma chiadeira danada. Muita gente disse, pode, não pode, ela não pode fazer isso, ela tem que homologar. Absurdo. Aí você paga 200, é um absurdo. Tochas acesas. Exato. E aí alguns disseram, não, é só pagar R$200 e o celular vai ser homologado. Mas a Anatel reforçou em documento, ou seja, em questão oficial, né, um documento que ela enviou para nós, dizendo lá claramente, é vedada a importação de principalmente aí, o resto você lê no blog, mas principalmente smartphones e tablets para pessoas físicas. Ou seja, eu, você, o Joãozinho da esquina, se quiser comprar um smartphone no exterior, tem que viajar, comprar um aparelho, trazer, tem que estar usando o aparelho na viagem para não pagar o imposto. Né? Se não usar, vai pagar um imposto, mas aí é uma outra conversa que a gente pode ter num podcast futuro. A gente tem que falar muito sobre isso também no futuro. Sim, sim, muito, muito mesmo. Para ficar claro, smartphones importados. O que é uma importação? PH, a importação funciona assim, eu entro no site, chiquinho.com, vou lá, compro aquele aparelho, aquele smartphone e mando entregar na minha casa. Via transportadora, correio, o que for. A Anatel vai escolher daquele, sei lá, mil caixas que chegaram lá nos correios, ela vai escolher 100. Nessas 100... Não é 100, né? Menos que 100, né? Mas vamos dizer que sejam 100. Nessas 100, 10 são smartphones. Pronto. Ele vai olhar lá e vai mandar de volta. Ou seja, você vai perder seu dinheiro e vai perder o celular. E esse negócio dessa taxa, porque quando eu comecei a ler essa segunda leva de notícias, todo mundo batia no lance dos R$200 que você pagaria uma taxa de homologação e aí ela iria homologar. Se não homologar, se a homologação falhasse, voltava. Porém, exato, se a homologação fosse aceita, né, fosse aprovada, aí entrava normal e você pagaria esses R$200. Essa taxa existe? Existe, ela existe e ela tá... E é desse jeito que eu tô falando? Tá descrita, exatamente, são R$200 a R$500. E essa taxa é para aparelhos como drones, mouse sem fio, teclados Bluetooth, enfim, teclados sem fio. Gamers, exatamente. Cheio de luz, isso. Só avião ligado à noite. Exatamente, são para esses equipamentos. Tem a lista completa no blog, você pode dar uma lida aí. O que me causou espanto até... Com relação aos smartphones. Com relação aos smartphones, né? Que é o carro-chefe, Dani. É o carro-chefe, PH. Esses sites, principalmente os orientais, eles têm uns aparelhos bons, pelo que você vê, com aparelhos bons de configuração de preço muito boa, com preço bem decente, bem legal, mesmo você importando, mesmo, né, você até pouco tempo atrás, você paga, algumas pessoas chegavam a pagar um imposto, né, mas agora é a Anatel, parece que entrou com força nessa questão, que, segundo eles, na nota tá claro lá, dizendo que eles sempre puderam fazer isso, não sei porquê. Só que agora eles estão... Agora eles estão batendo firme nessa validação. Agora sim, não é que todos vão ser cair nisso. É um, como eu te disse, é por amostragem. Não dá para pegar todas as caixas que chegam, que são muitas caixas que chegam, né, na hora da importação. Os correios vão, eles, a Anatel e a Receita vão lá, né, fazer a amostragem delas, e se você não der sorte, aí sim você vai perder, infelizmente, o seu celular. Os sites orientais, digamos assim, estão nervosos, né? Eles têm muitos parceiros no Brasil. O Brasil é um player muito importante para esses sites. O que é esse tal desse player? Geralmente são influenciadores, né? Ou do YouTube, ou do Instagram, ou seja onde for. Esses influenciadores aí recebem o produto, fazem ali uma análise, colocam os prós, colocam os contras. Eu já tive em contato com um desses sites, Dani, e eles deixam bem livre. Não, ó, pode colocar os prós, pode colocar os contras, explora o aparelho e direcione para quem é o aparelho, né? Para que tipo de pessoa é o aparelho? É o hard user? É o cara mais de boa, de redes sociais e tudo mais? Então existe essa rede de parcerias que esses sites têm. E aí, com essa notícia, a rede, obviamente, fica levemente abalada, porque eu, consumidor, vou pensar assim... Eu vou correr o risco de comprar o telefone, o telefone não chegar, e eu saber isso só daqui a 2 meses, porque esse é o tempo que demora pra vir, né? Porque o telefone, ele vem andando continente a continente, ele solta no escorregador gigante. É bem, né, lentamente mesmo, você tem que ter muita paciência. Então assim, eu como consumidor penso, porém, por outro lado, a amostragem continua pequena, né? Aquela mesma amostragem que tem de receita, né, da receita, melhor dizendo, por aí vai. E por outro lado, também a gente tem que ver o Brasil e esse volume gigante de smartphones, ou melhor, de radiofrequência, porque é por isso que eles estão sendo homologados. A radiofrequência fora é a banda utilizada aqui é outra. Existem os níveis de frequência, a gente está numa rádio aqui, né? Então nessa rádio aqui, ela não pode ser atrapalhada por frequência de um smartphone, por exemplo. Exato, exatamente. E a Anatel, uma das justificativas dela é exatamente isso, é preservar o país de aparelhos que não estejam de acordo com as leis, as normas. Que é aceito ali nas rádios frequentes. Exatamente. Isso é importante. Isso é muito importante. Porém, o meu questionamento que fica é, Sempre pôde, por que não fez antes? Inclusive, a gente pode voltar com esse assunto no próximo programa, convidar um advogado para sentar conosco aqui. Sim, com certeza. E falar do consumidor. O consumidor se sentiu lesado por esse processo, ele pode pedir na justiça o dinheiro que ele pagou naquela loja acionar a Anatel, ou ele perdeu? Não tem como ele recuperar esse dinheiro, porque eu acho que é uma dúvida muito grande do consumidor. Uhum, tá, tudo sim. Bem, tem essa lei, o que tem é que essa me resguarda? Norma, eu estou, né, resguardado de alguma coisa, ou eu vou ficar realmente no prejuízo? Então a gente pode até convidar alguém para conversar com a gente aqui e falar dessa outra parte, que é a parte legal, como o consumidor pode se defender, já que, apesar da lei ser antiga, a norma ser antiga, melhor dizendo, foi assim... Agora em novembro, parece que o final de outubro, começo de novembro, é que veio com como a gente força, diz aqui no Ceará, força. Com gosto de gás, né? Pra pegar... Pegou ar. Pra pegar esses aparelhos, né? Então a gente tá querendo destrinchar mais isso, né? Se a gente, eu tentei escutar, conversar com o pessoal da Anatel... É difícil, eles dão um retorno é demorado, só, né? Só um ponto com relação a isso, Dani. Eu tô vendo muitos canais conversando com o atendente da Anatel. Adianta. Não, o atendente não. Aí tem gente que falou com o atendente que disse uma coisa. Aí o outro falou com outro atendente que disse outra coisa. Tem que falar com a nota, tem que ver a nota oficial da Anatel. Sim. E a nota oficial da Anatel que você trouxe. É isso que a gente tem de fato. Exato. Isso. Então a gente tem que... Por isso que eu disse, eu tentei falar para tirar algumas dúvidas sobre essa questão que a gente mencionou aqui com o pessoal da Anatel, mas é difícil, demora um pouco a comunicação deles, e é por isso que talvez na nossa próxima semana a gente já tenha essa resposta da Anatel, e aí com o advogado aqui a gente vai colocar para ele a situação e ele vai dar o embasamento legal para que você que está nos escutando possa entender melhor e saber o que você pode fazer para se defender. Mas o assunto está iniciado, está jogado, é uma bomba. É importante, principalmente fim de ano. Mas também não se descabela, gente. Aí fica uma dica também. Sem se descabelar, meu Deus, eu não vou mais importar. Calma. O grande problema recai sobre os smartphones e tablets, né? Isso. Porém... Roteadores também. Como? Repete? Roteadores também. O que é o lance da radiofrequência? Exatamente. Porém, faz o seguinte. Manda um e-mail antes de você comprar o produto. Manda um e-mail pro site. Coloca esse problema e diz. Caso retorne, como é que fica o meu dinheiro? Exatamente. Como é que fica a nossa transação? Se resguarde disso, guarde o e-mailzinho e faça a sua compra. Importar também é nosso direito. Sim, com certeza. Não, os impostos estão aí para serem pagos. Exatamente, e tudo. Você pode importar e pagar o imposto devido e retirar a mercadoria. Se a mercadoria não for ilegal, né, se não for uma aceito coisa... no país e tudo, não aceita. Ou coisa pior, né? Pois é. Então, se não foi ilegal, você tem o direito de importar, pagando o imposto devido, você recolhe o produto e pronto, segue a vida. Simples. Bom, as dúvidas, comentem. A gente vai trazer um especialista aqui, alguém da parte jurídica, para que a gente entenda, porque a gente também tem muita coisa, né, para entender. É um assunto que está mal explorado pela mídia, a gente tem que cavar muito, porque é muito difícil, é um disse-me-disse danado. É porque a dúvida, PH, ela favorece, né? Não a gente, né? Favorece outros, digamos assim. Então, assim, se você tiver a certeza, todo mundo tiver certo do que pode fazer e o que não pode... Aí beleza. A regra do jogo, né, tá posta. Mas... Porém, nosso trabalho aqui é escavucar, exatamente, como diz aqui. Então a gente vai escavucar até o fim e traremos aqui especialistas, mas especialista mesmo, não é só especialista generalista, não. Especialista mesmo. Especialista. Estamos atrás, vamos comentar um pouco mais sobre isso. Cortezinho, a gente volta com... Vamos falar do chinês. Bora. Esse chinês, depois o Neymar. Daniel, e esse chinês, hein? Rapaz, deu muito rapaz, que falar. Rapaz, tem um chinês fazendo bebês, é isso? O nome do cientista chinês é... Vou tentar ler aqui, mas não sei ver, se eu vou acertar essa pronúncia, não. É He Jiankui. Deixa eu ver aqui. Se você... Esse é isso mesmo, He Jiankui. Cadê? Aqui é o nome dele, ó. Jiankui. Tem que ter aquele... Né? Tem que ter, né? Isso aqui são muitos anos de Jing Eleven, né? É muitos anos de Jing Eleven. Jiankui. E então, esse cientista chinês, o que, é que ele se propôs a fazer, segundo ele? Ele pegava o embrião para proteger o futuro bebê de algumas doenças, como infecção por HIV e cólera, por exemplo. Então, o objetivo dele era tornar humanos mais resistentes a certas doenças. Oh. Exatamente, opa. Coisa de cinema mesmo, mas ele disse que era real. Inclusive, já tinha um casal de gêmeas, que já tinham nascido, e outra mulher já estava grávida com esse mesmo método aqui. Ele pedia, na sua pesquisa, casais em que o marido fosse portador da doença, né? Exatamente para tentar, no embrião, né, evitar que o bebê tivesse essa doença também. Eu dei uma olhada no paper quando começaram a sair essas notícias, né? Pipocou em toda a internet, inclusive aqui no Diário Nordeste foi um sucesso danado, né? Foi sim, no blog. No blog também, na capa do diário e tudo, nas redes sociais, vários comentários, e na redação também. O pessoal, rapaz, tá nascendo bebê assim, como é que pode? Isso aqui e tudo mais. Então, assim, eu dei uma olhadinha no paper, rapidinho, não li o paper inteiro, o paper científico, e aí essa é a pesquisa. Não está comprovado, assim. Os bebês nasceram com o método que ele está pesquisando, né? Exatamente. Com o método que ele está implantando durante a pesquisa dele. Mas, assim, não deu nem tempo do bebê pegar cólera ou coisa e tal. Não. A gente não sabe, entendeu? Inclusive... Não é científico. O que eu quero dizer é, não é ainda científico. 100% comprovado, né? Não é. Não é. Existe lá uma tese. Exato. Teria que ter uma confirmação por... alguma entidade, alguns outros cientistas. Uma banca tudo mais, e tudo mais. E também mais dados, porque ele não tem dados suficientes para que seja assim. Não, pô, científico, acabou-se malária, acabou-se não sei o quê. Não aí é. O que acontece? O governo chinês, o próprio local onde ele trabalhava, disseram que eles fizeram estudos em segredo. Né? Escondeu isso muito. É muito, cara. Ele escondeu demais, cara. Ele escondeu demais. Tá muito escondido esse negócio. E proibiram dele continuar com as pesquisas. Ele disse que vai dar um tempo e tal. O governo chinês. O governo chinês. Disse Junming, como rapaz, para aí, porque você tá bulindo onde você não deve bulir, meu amigo. Então, mandou ele parar. E agora é aprofundar essa investigação para ver até que ponto o que ele vendeu tá fazendo é real, né? No dia se que deu certo lá, o menino. No dia eu só fui acreditar mesmo porque tanto CNN quanto a Associated Press, ela tinha entrevistado ele pessoalmente, sim, né? Sim. Então não é rumor, não né? É rumor, é verdade. Nascem vários, inclusive o paper estava publicado, viu, Dani? O paper estava lá publicado. Tava lá. Inclusive o site de notícias do MIT também o entrevistou. Então eram fontes bastante confiáveis. Mas o certo é que ele, teoricamente, não agiu com ética, segundo todos os envolvidos. Mas sabe por quê? Deixa eu só te cortar e te explicar. Porque pesquisa genética, ela tem que ter uma aprovação federal. Ele tem que passar, ó, a pesquisa vai ser assim, eu vou utilizar desse jeito, as pessoas vão ser misturadas dessa maneira, os DNAs vão acontecer isso, aquilo, outro, posso, e aí pode, siga, né? Vai lá. Não é assim, começar aqui a montar um laboratório na minha casa e começar a misturar embrião, fazer as comédias aqui no DNA. Não é assim. Ele, pelo menos, estava fazendo um laboratório. Não, estava fazendo um laboratório. Estava na faculdade e tudo mais. Mas ele não disse, ó. Gente, vai rolar uma pesquisa aqui que pode mudar. O que eu fiquei mais cismado tudo, é que ele lançou os vídeos, o canal no YouTube dele, tudo, na antivéspera do evento da segunda cúpula internacional sobre a edição de genoma humano que aconteceu na província chinesa de Hong Kong. Sim. Então, assim, eu fiquei meio assim, então... Será que ele quer aparecer? Quer ver se alguém manda com um investimento pra ele? Tira ele lá da China, leva ele pra outro lugar pra ele continuar o experimento dele? Então, assim, foi isso. Causou essa confusão. O governo chinês mandou ele parar. A universidade que ele tava também mandou ele parar. Morreu, por enquanto, o assunto aí. Eu não gostaria que esse assunto morresse. Eu gostaria que tivéssemos investigações mais profundas. Primeiro, pra comprovar que o procedimento dele... Eu acho que algum país vai pegar, Dani. Deu certo e ver o que pode ser feito de positivo disso aí. Não, mas vai acontecer assim. Outras universidades já estavam estudando, né? Isso é muito comum de acontecer. Uma pesquisa começa, a pesquisa é bloqueada, acontece algum problema. E outras pessoas seguem a pesquisa, utilizando até os dados da pesquisa anterior, confrontando no sentido de aceitar ou de refutar e gerando uma nova linha de pensamento, né? Gerando aí uma nova linha científica. Então isso é muito comum. Muito provável, tem muitos países aí que brincam entre aspas, que pesquisam muito essa questão genética. Estados Unidos já tem, Dani, serviço que você pode ir lá mandar uma amostra do seu DNA e ele vai dizer sua predisposição inteira de doença. Você sabia disso? Não. Tá lá, você paga, manda online, manda correio, tudo sabia direitinho. Sabia daquelas coisas de investigação, né? De paternidade e tudo, mas... Tem tudo, então, tem tudo isso aí. Então, tem países que têm muito interesse. Estados Unidos, né? O Reino Unido tem muito interesse. A Rússia tem muito interesse. Sim. Mas muito interesse. Lembra da crise do doping que teve com relação aos atletas olímpicos? Isso é genético também, né? Sim, com certeza. Né? Tem um lance meio macabro ali, mas é genético. Então, é muito provável que esse cara ganhe um passaporte e ele vá pesquisar em outro canto. Muito provável. Muito provavelmente ele jogou, já sabendo que ia ser proibido o governo chinês, para tentar sair dali provável. E continuar o seu trabalho. Ou então o governo chinês também pode manter em segredo, né? Sim. Porque é uma pesquisa muito importante para estar tá publicada de qualquer jeito. É, pode dizer assim, ó, fica quieto aí que a gente vai fazer, mas tu fica quieto, tu aí, fica dá quieto. Um tempo aí. A gente vai, tu acha que a gente vai abrir assim, cara, tua pesquisa? Para todo mundo aí tá criando bebê do jeito que quiser aí, sem as doenças, sem nada? É assim não, meu irmão. Calma, que isso pode valer muito dinheiro em um posicionamento mundial, um posicionamento Sim, na ordem mundial. Imagina você ser imune a um monte de doença. Você tem uma população imune a uma doença específica. É muito pesado. A gente está em épocas muito... A política é muito tênue, né? Esse lance, os conflitos ali, eles não acontecem de fato, mas eles estão assim, uma peinha. Imagina se você tem uma população que é imune a algo que pode ser uma arma, não você é isso? Tá, a sua população tá imune, você joga a bomba pro outro lado e então, deixa o pessoal morrer lá e ocupa o país. Seja o que for, enfim, é isso. Lógico, é isso. Que a gente tá falando de casos de suposições, né? Mas não, infelizmente são suposições, é possibilidade, mas é um reflexo, né? É um reflexo. Exatamente. E é por isso que o governo tem interesse em controlar, entender como é que ele fez e tudo mais. É isso, o chinês tá aí, né? Chinês é danado, gente, enquanto a gente tá indo fazer menino, o chinês já tá voltando com o menino sem doença. É verdade. É verdade. Ah, rapaz, a gente tem que comer muito feijãozinho, hein, Dani? Muito feijão. Vamos lá, vamos pro último assunto? Vamos lá. Assunto mais relax. Você gosta do Neymar, Dani? Rapaz, eu acho que ele podia se concentrar mais no futebol. Às vezes não se concentra, eu sinto que ele não se concentra tanto. Mas tem talento, o rapaz tem talento. Tem, que é isso, é o nosso maior expoente, né? No esporte em geral, né? Se a gente analisar, é o nosso grande expoente no esporte em geral. E quem sabe do esporte. O que é que aconteceu essa semana do lançamento do podcast? No dia 3 de dezembro, novembro isso, não, 3 dezembro. De nove, dezembro. Ele foi convidado para jogar Call of Duty Black Ops 4 online com outros influenciadores aí de games, da Twitch, do YouTube também, patrocinado pela Intel, num jogo mesmo valendo, assim. Não é campeonato e tudo, não é, mas é um jogo televisionado, né? Televisionado no sentido Sim, web, transmitido online, ao vivo, com um mega quartel general ali para ele. Cada um também com seu quartel-general, e participaram também Marquinhos, o zagueiro, e o Thiago Silva, os três zagueiros do PSG, que inclusive PSG tem um time de esportes. Tem sim. Que participa de League of Legends, participa também de Call of Duty, né? Se eu não me engano, de FIFA também. Eu tenho quase certeza. Me corrija se eu não estiver errado. Porém, Call of Duty e League of Legends eu tenho certeza. A notícia, Percy, a notícia é ok. É o Neymar jogando videogame. Quem não joga videogame? Quem não joga online? É tudo? Bom demais pra você desestressar, né? Né? Principalmente se a conexão for boa o suficiente. Só que a pergunta que eu faço é, Dani, estaria Neymar pensando num novo salto pra carreira dele? Eu acho que ele tá aproveitando, angariando mais um espaço pra promoção, né? Pra ganhar Sim, dinheiro. Sim, a publicidade. Né? A publicidade. E por que não? Mais na frente, né? A gente teve o caso do Wendell Lira, que Sim. fez aquele... ganhou o prêmio Puskas, né? Do gol mais bonito, não lembro agora. 2015. E logo depois anunciou que ia passar para ser esporte. Logo depois ele... Não, ele tava... Né, ele tava na idade ok para jogar. 20, inclusive ele jogou aqui, no Fortaleza. O Wendell Lira jogou no Fortaleza. É, jogou no Fortaleza. Naquele momento complicado da fase fora, agora tá bem demais, mas naquele momento complicado o Wendell Lira passou, ele ganhou o Puskas 2015, um ano e pouquinho depois se aposentou. Exato. né? E foi viver. Parou. Agora é só digital. E só, é só FIFA, só não é FIFA. Nem Call of Duty e tudo, é só FIFA. Ele revoltou com essa versão atual do FIFA, que ele tem também. Razão, ele tem razão. Tá terrível, tá terrível. Parece um... uns calangos gigantes correndo, Daniel. Pior é, na hora que você pega a bola, vem três em cima de você pra não deixar você estar. Tá complicado. Enfim, tá complicado. Engraçado que, porque a, que a gente versão pros consoles mais modernos. Não sei se vocês sabem, eu tenho o 360, e pra versão do 360, ainda tá a jogabilidade 2 anos atrás. Resultado, tá melhor de jogar a versão porque 360. Porque tem um visual diferente e isso, a jogabilidade antiga. Eles não modificaram, tá? Uhum. A jogabilidade da versão 17, FIFA. Sim, 17. Que é boa. Que é boa. Então não tem essa dificuldade de você fazer a jogada e chutar gol. Não é que seja que o Wendell Lira e todos nós queremos que o FIFA seja fácil de fazer gol, não. Quer dificuldade. Mas é que não quer que... Na hora que você... Pega a bola pra chutar. Isso não é real, não é real, não é real. Tem quatro caras que vêm do nada no seu pé. Não existe. Não existe, porque se existisse, o outro time ganharia de goleada sempre, porque estaria sempre alguém livre. Negócio que ele se recompõe muito rápido, mas enfim, a gente pode trazer isso, a gente fica revoltado, né? Trazer o Gustavo aqui, que foi nosso grande campeão de FIFA por muito tempo, o editor do Jogada, pra falar sobre ele e o Alexandre. Andaram revoltados. Nunca os desafiei, tá? Nunca houve um desafio formal comigo pra você proclamá-los campeões aí. Não houve esse desafio. O Gustavo, tá desafiado aí, hein, Gustavo? Mas olha... Mas enfim, o Neymar jogou, né? Vamos voltar aqui pro Neymar. Vamos trazer outros casos aqui. Eu levanto sim a bandeira de que quando ele parar ali nos seus 35, 30, sei lá, 36, 7, sei lá quando que ele vai parar. Por que não ele ter uma nova carreira aí de jogador de esporte, né? Pode montar um time de esporte. Ele já tem, não é oficial, os amigos dele, dentro da casa dele... Tem lá um QG, um quartel-general, com camisa, com tudo, cara. Com tudo. Eles jogam direto, todo tempo. É Counter-Strike, League of Legends e por aí vai. O Ronaldo, jogador, não sei se você sabe, ele comprou um time de League of Legends, um dos maiores times do Brasil. Ele não é só patrocinador. Ele é acionista de um time. Exato. Junto com outras pessoas, que é, obviamente. Que, né? O esporte ele cresceu demais nos últimos 5 anos. Demais. Eu lembro muito bem quando... Canais de TV fazendo transmissão. Aqui no Centro de Eventos teve uma final brasileira que lotou. Foi o CBLOL. Né? Era torcidas animadas, aquela coisa eufórica mesmo, como se fosse o futebol. E quando há 5, 6 anos... Um colega largou o Google para ir trabalhar na Riot, né? Que é do League of Legends. Sim. Até fica assim, mano, você vai trocar o Google. Ele, rapaz, isso aqui tá crescendo muito. Eu adoro isso aqui, vivo jogando, recebi o convite, vou trabalhar aqui. E assim, naquela época já começava a fervilhar. E hoje, que era um aposto, 5, 6 anos cinco atrás. Cinco anos. Hoje é uma realidade, Essa questão de falar que é um novo esporte, é um novo esporte. É, um novo esporte é um caminho completamente sem volta. Sem volta. Sem volta. Pegar, isso é uma estratégia muito, muito interessante da Intel e também de todos os envolvidos, né? Eu digo a Intel porque essa transmissão foi feita pela Intel de fato, junto ali com Call of Duty, né? No caso do Black Ops 4, por aí vai. Então, a ideia dos envolvidos de cooptar, no sentido bom da palavra, de pegar jogadores reais. A gente já teve o caso do Kobe Bryant apresentando um game, né? No caso da NBA. Sim. A gente tem o Ronaldo comprando um time, adquirindo parte de um time. A gente tem o Neymar fazendo esse evento junto com outros jogadores. Thiago Silva, Marquinhos Santos. A gente tem vários outros players aí que... Vários outros jogadores. Aí eu vou usar a expressão do meio gamer. Vários outros jogadores virando players. E só pra gente não achar que... Não, esses caras estão exagerando. É porque eles gostam de videogame, eles estão exagerando. O Ronaldinho Gaúcho, ele parou de jogar e hoje ele é um influenciador digital. Sim. Ele é o Instagram é uma das principais redes sociais dele. Ele tá lá todo tempo nos stories como um influenciador digital. Ele ganha presentinhos, ele apresenta chuteira, ele viaja pra fazer um torneio que é transmitido pelo Instagram. Olha isso. Então o cara parou de jogar. Antes ele era o quê? Ia comentar ou ia... Né, fazer outra atividade mais de backstage ali dentro do futebol, ia ser técnico. Agora não. Ele pode ser um digital influencer, né? Ele pode ser um jogador de esportes, pode ser um treinador também, quem sabe, de esportes. E por aí vai. A gente pega o Cristiano Ronaldo, é a maior conta do Twitter. Ou melhor, do Instagram. É a maior conta do Instagram. Então, se eu consigo fazer lá minhas publicidadezinhas ali no Instagram, acho que o Cristiano Ronaldo consegue também, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que ele tem certa facilidade de fazer uma publicidade ali, né? Então tá aí, cara. O Daniel Alves tem uma conta no Instagram muito ativa, muito engraçada. E por aí vai. É o futuro. O futuro é esse pessoal migrando pro digital. Nasce sempre como uma brincadeira. Sempre com uma brincadeira. Sim, depois vai pegando gosto e se profissionalizando. E aí tem dinheiro. Tem dinheiro. Que é muito importante. Não é tão caro quanto sustentar o futebol. Vou dar uma olhada nas cifras depois, Dani. Porque é provável que seja aí na casa de um décimo mais barato que você manter um time de futebol. Com certeza deve ser. Né? Mas enfim, é isso. Falamos do quê? Falamos muita coisa hoje. Muita, muita. Falamos coisa. De Neymarzinho. Né? Falamos do chinês. Menino Neymar, você gosta dessa expressão menino Neymar? Você não gosta? Essa expressão eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Mantê-la aí. Começou com 17 pra 18, assim. A... Você tá jogando videogame na cara da sociedade, é menino. Você sabe disso, Daniel. Menino Daniel. Mas, hein, menino mas deixa Daniel. Ele ser feliz lá, tá ótimo. Agora assim, além de você Neymar... Você não quer ele driblando o Ronaldo Angelim, que eu sei. Mas depois o Ronaldo fez o gol por baixo da barreira e acabou com eles, né, o Ronaldo Gaúcho. Aquele jogo é épico. Um abraço pro Ronaldo Angelim falando nisso, fantástico, né? Fantástico o Ronaldo Angelim. Nosso cearense aqui, nosso mago de aço, um dos maiores zagueiros que esse Brasil já viu. Sim, fez o gol do último título do Flamengo. O Flamengo deve muito a ele. Faltou uma despedida à altura dele, mas há tempo ainda. Há tempo. Ele sempre tá assistindo os jogos do Juazeiro. Do Flamengo e do Fortaleza, ele sempre tá assistindo. Sempre tá assistindo e tudo mais. Enfim, é isso, né? Falamos de menino Neymar jogando videogame. Falamos de menino Daniel, que também joga videogame. Falamos aí de um chinês que tá fazendo menino. Tá fazendo menino. Deu uma parada aí, né? Oficialmente, pelo menos, ele deu uma parada de fazer menino. E a Anatel que tá fazendo aí, né? Tá bloqueando aí, tá impedindo que... Impedindo não. Impedindo, tá não. Fazendo valer a regras norma, que, né? já existiam, né? Desde 2000. E vamos saber mais à frente como é que o cidadão pode se proteger para não perder o dinheiro. Perfeito. É bonita a edição de hoje, hein, Dani? Muito. Comenta aí, deixa os comentários direitinho. A gente não trouxe dicas, mas na próxima a gente traz as dicas. A dica é... Jogue como Neymar. É. Jogue Counter-Strike. Jogue Counter-Strike, jogue FIFA, se divirta. Gente, até o próximo podcast, né? Até o próximo. Vão deixar a gente sonhar, Dani? Com certeza, agora já era. Deixando a gente sonhar. Tchau, gente, até a próxima. Até a próxima.